Thank you. cruz no coração. É suruba downtown. Um é azul e triste, o outro reza e peca, e ainda é um tipo de cueca. Boneca não seca, meu blues sem beca de partida, sujou legal na saída. Querida, não. Essa menina, minha viola, que todo canto que eu faço é teu. Se descombina, eu vou me embora e não consola mais esse breu. A lua nasce tem tantos anos, quanto engano já doeu. Um beija-flor em nossa janela, buscando o doce que você deu. A samambaia está sempre bela, pelos cuidados que recebeu. Lá vem Cristina, com seu passinho manso, popoto, contrariado, desafinando todo cuidado. Amam-se muito, mas não vai bem esse casamento. Haja um guento, que cura a sorte, estão no momento. Que a convivência já tá criando tanto fandango, mando e desmando, inoperando todo o encanto. Para Cristina, o popoto só toca viola, até da bola, mas nenhuma no gol. Deixa a Cristina de inventar caraminhola, chega de hora, se desenrola. Fala de mim pra todo mundo, que bueiro, não dá dinheiro, teu amigo sou eu. Deixa a menina, minha viola, que todo canto que eu faço é teu. Se descombina, eu vou me embora e não consola mais esse breu. A lua nasce tem tantos anos, quanto engano já doeu. Um beija-flor em nossa janela, buscando o doce que você deu. A samambaia está sempre bela, pelos cuidados que recebeu. E Cristina foi conformando um pouco o popoto, cabeceando, deixou o seu rostinho brincando. Todo domingo escutam um chorinho na feira, e sem brigueira os seus carinhos foram voltando. De vez em quando bate com uma briguinha de galo, e no intervalo o tempo vai marcando a folhinha. E assim a rinha não incomoda mais a vizinha. Na vida deles ninguém mete a colher. Para popoto de quisira, de fiola, de rame-rame, de rasga-bola. Para nenhum é bom a vida que esfola.